Se existe uma coisa mais linda no mundo, o grande arquiteto criou só pra si. Das mil maravilhas que existem na terra, o mar é a mais bela que possa existir. Existem montanhas e lindas campinas, existem cachoeiras e rios a correr, existem florestas e grandes rochedos, porém o oceano supera em poder. Eu vejo navios e barcos pequenos singrando as águas inquietas do mar e sobrevoando as ondas copiosas, as lindas gaivotas pescando a cantar. Existem chapadas e vales floridos, também cordilheiras de rara beleza. Existem pastagens e lindos pomares e tantas jazidas de grande riqueza. Olhando infinito eu fico perplexo com as nebulosas e constelações, o sol que aquece o grande universo e rege os planetas com suas dimensões. Tudo isso é tão lindo e inenarrável, a mente humana não pode entender. Existem, porém, muito mais do que isto, só o poder supremo é quem pôde fazer. Existem viventes de tantas espécies, o reino animal é bonito demais. A flora que enfeita toda a natureza também já encantou nossos ancestrais. Nos mares profundos existem mistérios que o homem jamais conseguiu desvendar. Na crosta terrestre existem riquezas que o homem jamais poderá explorar. Além de tantas coisas, mas ainda existem milhares que eu não poderia explicar. Melhor não seria dar glórias a Deus que nos deu a vida e poder pra pensar.